Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala: O mal se corta pela raiz. Quando olhamos uma árvore com galhos secos, logo nos questionamos sobre o que há de errado para que esteja assim. Descobrimos que os problemas estão em suas raízes, que por estarem ruins, impedem que a árvore possa florescer e dar frutos. Quem já não ouviu falar que o mal se corta pela raiz? E essa é uma grande verdade. Quando vemos o mal, devemos cortá-lo pela raiz, arrancá-lo fora. Deus nos orienta a atentar para as nossas raízes, pois temos o conhecimento de que não existem problemas órfãos. Muitas vezes, apenas uma palavra usada indevidamente com o filho pode ser a raiz do grande problema atual que impede a felicidade. Da mesma maneira, traumas familiares causados por diversos problemas, insegurança, medo, tudo isso tem uma raiz ruim que cresce junto com as outras, mesmo que sejam boas. Apenas uma raiz ruim é suficiente para amarrar toda uma vida. Como mães em oração, que confiam os filhos a Deus, devemos aproveitar essa direção para nos mantermos atentas a toda e qualquer raiz ruim, a fim de obter as flores e os frutos que são produzidos quando as raízes são boas. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12, 15. Quando se examina a raiz, as respostas para os problemas que ainda não foram solucionados são encontradas. É preciso arrancar de uma vez todas as raízes ruins. É certo que, fazendo isso, nada impedirá sua oração de ser respondida. Estando totalmente livre de qualquer raiz ruim, sua vida frutificará. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.